Patrão número 7, desce a 2006, ajuste no 012, autorizada final no 0. Desce para 2002, autorizado final do ano 0, azul passo 107. Alô, boa noite, é o Tom Mike X-Ray Echo. Prossiga, Mike X-Ray Echo. O Mike X-Ray Echo está na gate 2, solicita autorização de reboque para o Mike 3, posição 7. Autorizado, do portão 2 até a posição 7 do pátio 3. Reporte ao termo, mantém uma escuta constante, Mike X-Ray Echo. Grato, iniciando e manter escuta constante. Salvador, na escuta do Tango, Mike Bravo. Ciente do termo do reboque, tenha uma boa noite. Tango, Mike Bravo. Graças. contato no livelo frequência. Estabilizado na IDFXP 4107. 4107, final, torre no 1895. Torre, 1895, 4107, boa noite. Torre, Salvador, boa noite, 4107, DFC, X-Ray, 10. Ciente 4107, cheque trem autorizado, pouso, vento 1100 graus, 10 mais. Autorizado pouso, azul 4107, né, informa o trem. Checou 4107. Ciente, livre pouso. Livre pouso. 4107, solo aos 30, direito 129, solo. Salvador 4107, retorno 4. 4107, boa noite. Táxi na Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa e Juliette, 02, eu sou 4, retorno 07. Solo, boa noite, eu sou o Mike Acreia, confirmando o serviço de reboque. Gente, boa noite. 6-0. O número 43, a sua identificação. Chegada a ponte, desça para 4 mil pés, ajuste no 012. Controle Salvador, boa noite, Jairo, 1-7-1-4. Voo no 643, vou em pelo. Voo no 643, né, bom? Voo no 714, identifique, desça 050 na proa de Itaca. 050, Itaca, 714. Viu no 33, a sua identificação. Chegada a Mari, desce e mantém o 060. Mari, 060. Azul 9 no 33, estou ciente da solicitação. Inicialmente após ITAP, servidor no 714 após ITAP, voa Duna, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, 1-2. Para 2 mil pés, na Mari, 1714, 1012. 805, ação de identificação. Chegada a mar e desse, mantém o 070. No 4 da Gol, autorizada final no 0. Autorizada final no 0, permanece na Blue Etap? Oi, Duna. Duna, pede no 4. Foro 643, desce a 3 mil pés, inicia redução de velocidade a 2,10 nós. 3 mil, reduzindo o Foro 643 da Gol. Azul 9133, desce para 4 mil pés, ajuste no 012. Zona 012, vai para 4 mil pés, azul no 013. Zero cinco, desce 050. 9133, velocidade 210 nós. Reduzido. Sinal 6258, identifique. Desse mantém o 050, chegada a mar. 050, chegada a mar. Qual velocidade? 2709. 270? Mantenha. Condições de aumentar o resultado de força. Não, mantenha. É 43, desce a 2 mil pés. 2 mil pés, minha batalha. É 43 da Gol, velocidade 180, após pelô Duna para a final. Número 2 na aproximação, segue o tráfego da companhia 737-800, separado em 7 milhas. Pelô Duna, reduzido aqui, talvez o começo na pro no 643. Sim, meu tio. Azul 33, desce para 2.500 pés, vou ir para o Serra Vitor 366. Autorizada final, ILS Wish. Gente, descendo 2.500 pés. Ah, sim, 2.500. 7-4, final, torre no 895. 895, 7. Salvador, boa noite, Gol 1714. 714, check train de repouso, vento 100 graus, 12 nós, pista 10. Baixada Salvador, de repouso, Gol 1714. 643, chama a torre no 895. 395, para aí. Ground, Europa 084. Europa 084, boa noite, stand by to copy, flight level 370 to Madrid. Okay, standby, Europa 084. Número 2, agora na pista linda, 643, na Copa, né? Número 2, aguardando pista livre, 643 da Copa Lange. Sim, ativo. Na sequência, aguarde autorização de pouso. 643. Júlio, após o 366, está autorizado o procedimento do 916? Júlio, autorizei a final do uísque, senhor. Final do uísque autorizado. Gol 1805, livre descida, 3 mil pés. O ajuste no 0 no 2. Europa 084, ready to copy. Okay, ready, Europa 084. Okay, Europa 084, taxi, approved to Madrid. Flight level initially is 370. The first airway, Upper Zulu 10 up to Natal. After Upper November 873 up to Intol position. And after that, you have to check with Receive Center. The following route. Take off from runway 10 with left turn to Puka departure and ZPA transition. Transponder 5015 and departure control frequency 120.8. Read back, please. O 714, solo 52, direito, 219, só. 219, bom, 714, boa noite, Breno. 10 Natal, Upper November 873 at your toll and at with Recife. Runway 10 after 1 after departure left turn, book a departure, spoke 5016 with 1013. Salve Salvador, boa noite, gol no 704, livrando na Swisscoast. Portugal, Europa 084, just to confirm after Puka departure, ZPA transition, okay? Yes, ZPA transition, Europa 084. Roger, call me ready for pushback and start up. I told you, Europa 084, thank you. Go 714, boa noite, taxi na Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette, 08, no 714. Boa noite, copia o 300 para Petrolina. Copia. Ok, azul 4298, autorizado para Petrolina, nível de voo 300 pela Upper Zulu 20. Decola da cabeceira 10 com curva à esquerda, subida Momo, transição Flock. O transponder é o 5566, controle em 120.8. Cortejo. Correto, 4298, chama para acionamento no portão 2. Solo 54 direita, 219 solo. 219 direita, obrigado. Salvador, muito boa noite, mano. 643. Bono 643, boa noite. Taxi na Alfa e Juliette para o portão 5. Opa, Juliette para o 5, bom 643. Final, baixada e checado no avião no 33. Livre pouso 33, o vento 100 graus, 129. Livre pouso no avião 33. Oi, 05 da Gol. O senhor não está voando pro Serra Vida 366, não, né? Não, estou voando, Duna. Minha indicação, o senhor está voando pro 366. Telema 258, faça curva à esquerda, voe proa 010, limite ao localizador. Esquerda 010, limite ao lock, 6258. Nessa proa só desce a 2 mil pés, 6258. E nessa proa desce a 2 mil pés, 6258. Limite ao lock em caso de falha ou pode interceptar o localizador nessa proa? Nessa proa, chega no limite, você pode interceptar. Ok, excelente, 6258. A 258 pode reassumir, Duna. Está autorizada a final, ILS. Ok, Duna, 6258. Nós tiramos o Duna aqui, o autorizado localizador. Agora o senhor quer que volte para voar na proa de Duna, é isso? Você que sabe, senhor. Vai interceptar com essa proa quadrada, você que sabe. Está com o senhor. Não, não, é, o avião intercepta sem executar uma proa quadrada, ok? Estamos curvando para a interceptação. Tem problema, senhor. Está com o senhor, isso não é nada. Não tem problema nenhum. Tchau. Boa noite, azul 9133, taxi via Alfa, Juliette, após esquerda para o pátio 3, posição 07. Ok, Alfa, Juliette, à esquerda, posição 07, do 9133. Só confirmando a posição 07 do pátio 3, ok? 07 do pátio 3, o de carga, né? Afirmativo, de carga. Ok, seguinte. Ground Europa 04, ready for stand up push, back in check. Clear to push back and start up, call me ready for taxi, QNH now a 012, Alpha 084. Ok, 1012, clear for start up push, I call you for taxi, Europa 084. Ficou estabilizado? Está estabilizado, 6258. Frete final, reduzo a aproximação, chame torre no 8195. 1-1-8-9-5, China 6258. Torre Oxenai 6258. 6258, continua aproximação número 2. Tráfego à sua frente, 3 milhas e meia, hein? Aguarde autorização de pouso. É, tá aguardando autorização. Não vai dar pra pousar, não. Autoriza um 360 pela direita aqui. Desce inicialmente até 2000 e aguarde instruções. Até 2000, rodando os pais 6258. Ok, faz 360 pela sua esquerda, aqui está autorizado pela esquerda, chame reinterceptando a final da 0. Ok, o 360 pela esquerda está visual com o avião da frente. Datan. Sem identificação, chegada bom, se desça para 4 mil pés, ajuste no 012. Solo 23 do 9133, posição 7 está ocupado pelo 321 Datan. Ok, a infra-aero mudou aqui agora para o 04, ok? Esteja atento ao balizador aí no caso 3. Ok, 04 é visual. Obrigado. O número 06, sem identificação. Chegada é a Mari, desça aí, mantém o 050. 050, tem quantidade de WhatsApp também, né? Um WhatsApp. Noite 05, taxi na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 805. Alfa 4298, aguarde a expectativa de 4 minutos para o push, ok? Aguarde só 7 minutos. Relativo, livre pouso 100 graus, 109, 6258. Livre pouso 10, 6258. Fazer 084, tax approved, via April 1, India and Alpha to holding points 1810. Altimeter setting 1012 and ready call tower 118.95. Have a nice flight and a good night, sir. Via India Alpha, the holding point runway 10 and with 1012 and 1895 with tower Europa 084. Thank you. Good night for you. Alfa, próxima Juliette, gol no 805. No 805, observe o A330 europeu, após ele ter liberado a Juliette, ingresse a Juliette para o portão 10, 10. Faz uma Europa, ingressa a Juliette para o 10, gol no 805. Norte gol no 896, sem identificação. Chegada Mari, disse mantenha o 060. Mari 060, gol no 896. Yankee Novembro. Azul, Yankee Novembro, prossiga. Gostaria de solicitar a proteção do pátio 1, da posição 3 para o pátio 3, ponte número 1, posição 1. Ok, ciente, aguarde. Alfa, Yankee Novembro. Salvador 6250, boa noite, é o Chinal Livrança. Boa noite, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 09, hoje é 6250. Alfa e Juliette, portão 09, 6250. Se do Airbus a sua cauda, está autorizado, puxe, chama para o táxi. Posso fazer a cauda, chama para o táxi, está em 2 Tá no Juliette por 1-0, boa noite. Gente, 1-0-5, boa noite. The right fire clear to line up and take off. The wind is 100 degrees, 100 knots. Take off runway 10 Europa 04. Prossiga, 4298. Ok, gente, eu vou checar aqui com a freia. Obrigado. 06, tá livre descida 2000 pés, ajuste no 012. Europa, Airborne at 09, I call 120.8. Airborne at 09, I call 120.8 now. 120.8, thank you, bye-bye. Europa 04, bye, the passing 1,600. Alright, Europa 084, climb to flight level 370, Freighter Civilian. Climb flight level 370, Europa 084, thank you. Economia 06, vetor da sequenciamento, vou ir com proa à esquerda 040, limitado localizador. 040 à esquerda, limitado pelo Loki, voo na 606. 3891 da TAM, livre descida 2 mil pés, ajuste no 012. 3891. Está presente, seria iniciar a curva à esquerda, intercepta os meios próprios do 3891? Confirme. Pode voar com curva esquerda e intercepta o ILS por meios próprios, o 3891? Livre. Obrigado. Autorizado. Obrigado, vai informar a estabilidade. Com 896, desce ao 050. 50050, 896. Fly direct to Tipa. Voo no 606, direita 060, autorizada final. L, direita 060, 60, voo no 606. Autorizado. Firmo. Fazer 84, after Fuca, fly Jamo position and standby direct zip up. Ok, perfeito. After Fuca, Jamo, Europa 084. Pode prosseguir 1700, eu estou 3891. Com referência autorizado. Afirmativo completamente resolvido. Azul, Alfa, Yankee, November, na escuta do solo. Oi, prazer. Ok, autorizado o reboque, então, da posição 3 do pátio principal até a posição 01 do pátio 3, agilizando, mantendo a escuta e reporte ao termo. Reboque. 896, livre descida a 3 mil pés, ajuste no 012. Tem 12, 3 mil pés, 1896. 891 no completo com referência, chame torre no 895. Vai completar, obrigado, uma boa noite. 3891. Salvador, boa noite. Está 3891 na sua escuta. 3891, cheque até atualizado pouso, pista 10, o vento 100 graus, 8 nas. Livre o pouso, está 3891. Mais um 4, vai contar no 0 pronto. Ciente, mantém a posição. Passando em turno no 895. 1895, passando daqui a pouco com 906. Torre Salvador, muito boa noite, gol 1606. 606, reporte passando externo. Assim, para o gol 1606. Pode baixar para 2.186. O 1896, autorizar 2.000 pés, ajuste na 012. 2.012, autorizado o White Frank. Gol 1606, escuta. Gol 1896, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reportado estabilizado, 1896. Está 3152, reautorizado, descida para 050. Azul vai decolar imediato, confirme. Confirmo. Está autorizado, ele é manter o guardado pistarinho para decolagem. Um solo aos 17, direito 129 solo. 3219, tá? 3291. Azul de decolagem, 100 graus, 8 nós. Travado, voo 9606. Ciente, continua para a aproximação, guarde a autorização de pouso. Ciente, gol 9606. Pouso 606, vento 100 graus, 8 nós. Pouso autorizado para o gol 9606. 4298, decola 118, controle 208. Controle 208, bom dia, obrigado. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é o 5030, controle em 120.8, contexto. Hotel, autorizado nível 230 na Pucaracaju, 5030, 208 controle. Correto, chame para o acionamento no 714, confirmando o nível 230. Positivo, 230, vou no 714. Bolo 1, 2, 5, 45, saludo para o CD, por que vai? Vai.